a definição. Esse é o show da Carroça da Saudade. Da Carroça da Saudade. Búfalo do Marajó e a Carroça da Saudade. Depois dele, o mundo da recordação está completo. Alô! Que legal, meu maestro, estamos aqui no aniversário do MM. E as equipes já dançando e sacudindo tudo aí. Quem é que tá solteiro aí? Quem é que tá solteiro? Quem é que tá solteiro? Joga o bracinho pra cima e bate na palma na mão. E bate na palma na... Cadê a galera do Papão da Curuzu aí? E a galera do Clube do Rimo? Bora botar pressão, maestro! 5, 4, 3, 2, 1... Porque o babuíno tá empolgado aqui. Vai dar contagem. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Meu Deus. Nunca morro, nunca morro ninguém, não. Meu amigo Laércio, Laércio também estão aqui. E aí, Pretinho? O Didinho. A advogada também está aqui com a gente. Bora, nega, Ju. Tá aqui. Curtindo a mixagem que vem voltar. Agita, agita, agita, agita, agita, agita! Meu amor, não consigo esquecer de você. E as carroceiras? Me lembro do seu jeito lindo. Alô, Dega Juju! Cícero Lanche, boneco da Marizinha, todo mundo aí, fala Renan, RW Multimarca! Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso. Quero tanto te amar. Alô! Não basta me dizer seu telefone. Eu preciso saber como é que você tá aí, hein? Estou como criança perdida. Eu vejo uma boca insensata. Era isso que vocês queriam, é! Então toma, geleia! E doida, e doida, e doida! Chegou o doido! Alô! CDs. Ouça. Sucesso em todo lugar! Brasil. E aí, motoqueiro, um abraço pra você! Alô, assessor! Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar de tudo que vivi. E aí, Valdo? Só na mana do Aranha! Você sabe que você é meu, é nosso! Da paixão, seguindo a voz que vem do coração, deixando acontecer o nosso amor, mas pura e verdade. Deixa eu cantar daqui, José! Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem. Mas me trocou por outro alguém, atração só de momento, minha vida dediquei. Mesmo assim eu te guardei nas minhas lembranças. Oh! Aí tá matando! Vai, Alexandre! Vida aqui do sul. Faz! Mais a pedra vem pra cá. Uhul! Vida aqui do sul. Pedi mais uma chance, procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante, decolei daquela nave, decidi não mais querer você. Meu bem, então você que duvida. Suas saídinhas com DJ Gilmar, e você toda safadinha, se fingindo de mocinha, com DJ considerada detonar. Eu juro, você vai pagar, eu vou botar. Bruno Monteiro, Sâmia e Banda. Deixa rolar o som, meu maestro. Calma, Pantera. Do sucesso. O maestro não sincronizou aqui a parada. Aí, tá puto aí. Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Já misturou. Está escrito em nosso olhar, esse amor. Aê, tu tá atrasado, viu? Chegamos, beijo, mãe! Missão aqui do meu, alô, Boca! Um abraço pra você, garoto! No super dinâmico, vou te namorar. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Os mascarados. Onda VIP. E amigo Miro, de Curuçu, Sargento Roberto, um abraço pra você. Cadê ele? Cadê, cadê, cadê o com? Cadê, cadê, cadê o com? Cadê, cadê, cadê o corno? Aí, casa! Cadê, cadê, cadê o corno? Rapaz! Lá vem ele de novo. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem ele de novo. Lá vem, lá vem. Lá vem, lá vem ele de novo. Lá vem! Lá vem, lá vem ele de novo. Lá vem mais uma! Yeah. sabe por que eu voltei. Não tinha como. Alô! Viver na solidão sem você. Me aceite de novo. E o prestação, hein? O meu amor te dá. Essa carroça é uma loucura, meu irmão! Vai ser pra sempre. Já já a gente vai pro nosso baile! Até a lua eu vou buscar pra te dar de presente. Vem, amor! Vem, vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem me amar! A nega Juju tá, parece aqueles moleque doido, né? Eu sou Geneca. Alta, para. Só falta virar o chapéu. Olha o Bruno do Match Fish. E pra sempre eu. Olha o Rafinha também. Você, um abraço. Eu vou ser, Alô? DJ Tom, alta fidelidade ao que há de melhor na saudade, com amor e com carinho para a nossa legião. A gente começa aqui no aniversário do MM e o Tom Máximo começa desse jeito. Você para mim é um pássaro. Voa pra longe ao amanhecer. É mais livre que o vento no espaço. É o ar que eu respiro para viver. Saudade. Você para mim é a luz do sol que tudo ilumina e sabe aquecer. Você é meu fogo, é meu farol, estrela que chega ao entardecer. Sem você não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços eu não sou o mesmo homem. Sem você não durmo. Um abraço, Jair Pescador. Vem do pescado, está aqui com a gente. Um abraço. Quase não. Um abraço aí, Adrian Promoter e a Dani Digital Emerson. Promoção. E a loura super! Para mim é a água que eu bebo. Fonte onde a sede vou. Silva da Marambaia, ele dá valor. Você é o mar que me mete em medo. E o João! Você é o rio que eu sei navegar. Escute, Timo! Você para mim é o chão que eu piso. Me dá sustento e também a flor. Você é o caminho do paraíso. O meu alimento. E acabou de sair o CD do Toninho, na mão do maluquinho. Não durmo, ele se tufa, né? Você não sinto fome, quase não respiro. Longe dos seus braços, o insincero de Marituba. Sem você não durmo, sem você não sinto fome. Quase não respiro. Longe dos seus braços, eu não sou o mesmo. Saudade, homem. Aniversário do MM. DJ Tom. Dona família Lopes. Fala, Luan. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. DJ Tom. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. Meu amigo Jamaica, a prestação tá na área. E depois de um longo beijo nos abraçamos. Quando é a panela de pressão? Vamos de manhã. R$300. É ladrão. Era duro trabalhar e difícil levar alguns pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando. tranquilizava. E aí, Rodolfo? O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou desto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Vou andando pelas ruas, ATF, misturando um abraço com mentiras. Te procuro em cada esquina. Os irmãos LL, já estou aqui. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. Deixa eu mandar aí um grande abraço. Mesmo vou tentando começar de novo. Ao Pretinho, ele e a sua primeira dama. É a primeira, viu? É a primeira. A número um. Momentos e desejos, noites de amor. Ai. E hoje meu mundo não tem graça. Só resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio. Se você for até Recife, tom, tom, tom, tom, tom, não esqueça Máximo da esteira do chapéu. Aí o Camaindu! Pois as praias e o sol de Recife. Mas meu amigo Careca, o Careca Saúde está aqui com a gente. E aí, Careca, tudo bem? Aqui. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel. RW Multimarcas. Hoje eu tô tudo na RW Multimarcas. Amém, Senhor. Mas parece coisa lá do céu. Em toda a cidade. Empresário nosso aí, Mike. Verdade. Aqui com a gente. Ah, como tem moça. Marco da ambulância até na linda, só na mano. Que coisa mais linda. Do Cabo Valdo, só na mano. Como tem moça. E você, babuíno? Como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu. Márcio! Pois as praias lá de Capanema de Recife. Márcio lá de Capanema. Um pedaço. Alô! Toca DJ Tom! Que vocês queriam, é? Pede pra ela te dar. Me dá. Me dá seu carinho. Devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. E a galera da Viviane Bruce estão aqui. Te faço minha mulher. Olha, já tem CD do Maestro aqui na mão do Lúcio CDs. Que você quer. Não, o Kiri que tá gravando hoje, né? Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. É o poste mijando no cachorro. De amor por você, sonhando o dia eu te amar. Aí, poeta! Abraço pra você! Cícero Lanche! Toma, Joana! Gostei do chapéu, hein, Cícero? É o melhor! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Alexandre da Marambaia, a primeira dama, minha tia comemorando o aniversário aí hoje, na carroça, junto com o Léo Pitbull e o Geleia GDB. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é exceção que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Toca mais uma na carroça. Toda a família Lopes, a Luan e o Nenê. Vai fazer uma cuba com essa foto aí, mano. Já não faz sentido essa busca. Como é que é, papai? Já não vale a pena chorar. E aí, Renan? Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Lúcio CDs. Final da história, você sem rumo. Mais uma vez. Meu amigo Iago, gerente aí da RW, tá magoado, né? E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei em meu peito esse amor que ele não quis te dar. Amigo John Hobby, leva a fuxiqueira. Então viaja no meu corpo, sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor. Meu amigo Vinícius, saudade. Não me abandona, Vinícius. Tá na mão. Beba a cabeça e queime em seu fogo. Eu sem juízo faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Orguei meus braços. Pra cadê o babuí, né, mano? Advogada. Leva um pedaço de mim. Ah, ela colhido de Campari agora, não. Vou ficar. Meu Deus. Esperando aqui. Alô, advogada! Pega Ju. Amanhã aquele purezinho. Ei, Pega Ju. E a Priscila? Eu sem juízo faço. É a primeira, é? É a primeira. Você não deu ano, né? Presente que caiu do céu. O que é que tu faz? Faço de tudo pra te agradar. Torne meus braços, te faço sonhar. Mas nem amanheceu. Você já me vai, leva um pedaço de mim. vez vou ficar te esperando aqui. E as potentes? Mais uma vez você vai. O quê? Leva um pedaço de meu amigo mim. Amigo Nick, o assessor está na área. Mais uma vez vou ficar. Alô? Te esperando aqui. Já mistura. O casal tá brigando aí, olha aí, ó. Não me olhe assim desse jeito. Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. É, Silva? Já já o Tuton. Nosso amigo Marcelo, fô. Que passou, passou. Não. Fotógrafo, acho que é isso. Está aniversariando. Do outro lado, é? Porta pra nunca mais. Fala comigo. Fala comigo. E aí, Jagão? Não faz mistério. Falando sério. Considerado. Com você eu vou fundo do que der. Cadê a Hot Vai? Yeah. Pega! Sempre te amei. Do começo ao fim. Que me mexe ficha! Sei que errei. E dia 12 de janeiro vão estar comigo no meu aniversário. Lá da Via Show! Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, o resto tanto faz. Já começou o quarto dia. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Ah, caminhão. Jamais me passou na imaginação. Irmão L.L. A ideia de não ter. Fala isso pra cima, meu irmão. No meu coração está escrito assim. O amor. Deixa eu abraçar o Danilo Multimarcas. O homem vem de sapato, é? Olha, meu número é 42, ouviu, Danilo? Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta. Fabilo Robinho! Que não! De Marudá! Cuidado, sempre curtindo a carroça, um abraço! Não se ligue em papo de TV. Dá-lhe, Tom! Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. Assim, o amor nunca vai ter fim. A todo momento só tá você em meu pensamento. Meu amigo Miro de Curuçá tá na área. Quando a noite vem. Olha, já tem CD do maestro. Só pra a mão do maluquinho. Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. O que é que tu quer? Eu quero sim ter você pra mim. A advogada quer cantar. O que eu posso fazer? Pra quê? Pra conquistar você a cada gesto seu. Eu estou e o pretinho, hein? Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Autopeça volante, troca de óleo. Sabendo que o seu olhar não é meu. Acho que hoje eu bati a boa, né? Pra ser feliz. Calma, advogada. Olha a causa, hein? Já me estrua. Tu quer? Que tu quer? Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você a cada gesto seu? Eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Em meu pensamento. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Chegou no aniversário do MM! DJ Tom! Hoje eu vou sair pra procurar você. Essa noite espero que te encontrar. Já faz algum tempo que a gente não se vê. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Diguinho, mete ficha. E o Rafinho, o Bruninho, mete ficha. E a sua primeira dama, Luciana, equipe mete ficha na carroça. Alô, Priscila. Ela é a primeira. Você, te amo demais. Não dá pra te esquecer. Eu dava. DJ Pedrinho! Você está na hora desse adeus terminar. Se amigo Maxi! Quiser, abraço! Me chama. Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. DJ Rafael Cassiano! Me diz pra mim. É Rafinha! Me ama. Moisés, Santiago, tá na área. Um abraço. Bora, Cassiano, vem tocar. Pra fazer amor, só gosto com você. E aí, Josias? Só você, quem sabe, está Aparecida de Capanema. Tudo perde a graça distante de você. Amigo Jonas, querido, quero te pera. Um abraço. O que você fizer, amigo Lino Lander, da Bis. Pensa. Sorvete. O que você pensa? Diga o que você disser. E eu não vou deixar de te amar. E aí, boneco da Maresia? Por você, sou capaz de qualquer. Olha aí, Moisés, o teu clone. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. E agora você pode ser prega ou chique. Quero mais que esse amor se multiplique. Quero apenas gostar de você. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó, luxuosamente chega pra vocês. Já virou carroceira aí, amor? Sabe, meu amor, por você, eu sou mesmo capaz de fazer qualquer loucura, viu? Olha que realmente não é fácil encontrar uma pessoa assim do seu jeito. E a galera aí do camarote do coche? Pra mim pouco importa, sabe? Se você brega, se você... Acerrando, né? O importante é você ser assim. Assim do jeito que você é. E é assim que eu gosto de você. Por você, sou capaz de qualquer loucura. Andei tanto tempo à procura de alguém igual a você. Alô? E agora, pra te amar, não tenho limite. Talvez ninguém acredite. Saudade, saudade. O quanto eu gosto. Recordar, recreio! Já não dá mais pra ficar. Do jeito que a gente está. E ela procura. Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora do vale. Será que você não tem no peito um coração? Você me chama de bem, me usa, abusa e me deixa na mão. Vem, meu amor. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. E amiga Sandra, esperar, Sandra, ela que cuida. Eu já estou cheio. Que cuida aí da pele do Tomás. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. E aí? Cheio de amor pra te dar. É aniversário do Emi. Já não dá mais pra ficar do jeito que a gente está. Você pra lá, eu pra cá. E só me procura na hora H. Será que você não tem no peito um coração? Deixa eu falar aí do chute certo. Fechado com o homem do Alô. Fechado aqui na carroça, meu parceiro Nilson. Vem, meu amor. É chute certo, meu irmão. Eu já estou cheio. Cheio de tanto esperar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Cheio de amor pra te dar. Vem, meu amor, vem pra cá. Eu já estou cheio. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, máximo. Haja coração pra suportar tanta dor. provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão. E as carroceiras? Foi embora. Elas estão aqui, meu irmão. Amanhã é teu aniversário, hein? Você então vai ter tudo por conta do babuíno, né? Entrou fundo no ar. Já acabou o amor? Que eu sinto por você. Ah, controlando no carinho, né? É. Não esquento bem. Pois sei que vou te faltar. Desculpa, é DJ Babuíno. E voltarás para mim. DJ Babuíno. Sou um orvalho no teu corpo para te refrescar. E aí, Franginha? No frio sou uma chama viva, ardente. Como é que tá hoje, Franginha? O corpo a corpo. Teu calor. Fugitivos! Ah, como penso em você, meu amor. Tô... E as fugitivas? Por que é? Razão me deixou? Foi embora. Aí! Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Isso em você, meu amor. Toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente. O teu calor, o teu calor. Meu amigo Anderson, da Volante Alto Peça, meu parceiro Danilo. Bora, Danilo! Teu calor. Meu amigo Toninho, do açougue foi gordo, carne de primeira. É com ele, é com o Toninho. Toca de jeito. Viva a espera em vão. Alguém que eu quero tanto. Uhul! Que fugiu de mim. Um dia de verão. DJ Pedrinho. Sussurra seu nome. O homem é bom. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Viva a espera em vão. Alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim. Sabe quem tá na área aí? Marcelo Henrique, verão, o Camelo. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Cadê ele? Pensamentos, lindos momentos, lá fora o vento.

quarta-feira, dia 12, lá no Ipanema, do Outeiro, tem a Carroça da Saudade, viu? Sexta-feira, dia 14, Capoeira Grande, no Maranhão. Sábado, dia 15, São Luís e Igarapeço, domingo, no Balneário Barradas, na Estrada de Bonito. E segunda-feira, dia show. Passar uma semana viajando, Josias. Toca, DJ Tô. Vamos tocar. Um, dois, três. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu sei que sexta-feira eu tenho um exame pra fazer urgente. O meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. DJ Tom. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. É noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta e as ondas a rolar. Já molha meu rosto, minha sereia. É clima tropical, manchetes de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical, manchetes de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. E a Big Rick do Distrito Sussu e o Bruno e ele. Aí de dentro solta som. E vai virando, bora dançar, recreio. Bora dançar, bora dançar. Vamos dançar sim, ó. Alô! E vai dançando assim. Um, dois, três, já. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar giriri. Quem não sabe vai aprender, que eu vou ensinar. Para um giriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar giriri. Quem não sabe vai aprender, o que eu vou ensinar. Girerê, a gente dança assim. Você! Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Girerê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no Africambá. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê-olá. As meninas no Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão está, deixou na pororoca e no calamaçu. O brega corre solto no Brasil. E as potentes! Na madrugada rolando um brega. Oh! Tupinambá, pop, sonho, rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop, sonho, rubi a tocar. Carroça da Saudade. o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.